Embarque neste portal. Now boarding in this gate. Final call. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu já me chamei Tenente Dyke. Aqui é Eduardo Spuro, Vince Glotto, solicito uma passagem rápida pela torre. Meu nome é Júnior, autorizado passagem baixa, reporte na perna do vento. Aqui é o Azaghal, e eu adoro viajar de avião. Você adora, né? Adora, entre aspas. O problema é quando ele cai. Na verdade, quando o avião cai, acabam os seus problemas, né? Dependendo das suas crenças, começam outros. Ah, é verdade. Muito bem, nerds. Estamos aqui para um papo completamente diferente de tudo que a gente já fez. Nós vamos falar sobre aviação. Não, Azaghal. Falaremos de aviação comercial. A gente quer saber a escrotidão. Exatamente. Quando a merda dá errado, que a gente nunca vê o que acontece. Exatamente. Pra isso nós trouxemos Eduardo Spor, que ele tem uma família de pilotos, né, comerciais. Ele traiu o movimento, foi ser jornalista. Quebrei a corrente. E temos nosso amigo Júnior, que é piloto comercial, trabalha para uma grande companhia comercial, certo? Que não vamos falar o nome. Mas vamos dar a entender várias vezes. Então vamos entrar, cara. Vamos apertar os cintos e ir direto para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. Depois de uma semana exaustiva de Campus Party. Foi cansativo ao extremo. Estávamos lá com milhares de nerds e geeks que, sem trocar de roupa durante 5 dias. Teve muita gente, não foram todos. Tinha gente que todo dia tinha uma roupa diferente e tal, fumando figurino. Mas tinham alguns nerds que usaram a mesma roupa todos os dias. Você reparou? Você ficou reparando? Cara, porque não tinha como não reparar. Eu sou uma pessoa muito observadora, e quando o cara passa 2 dias com a mesma blusa na Campus Party, cara, é foda. Chama atenção pra caralho. A Campus Party como um todo. Como um todo. É muito legal, porque tem mil painéis, tem a galera que gosta de robótica, tem a galera que gosta de mod, tem a galera que gosta de jogar. É um negócio legal que poderia ser foda. Mas... Não, mas é legal. Ah, é bom pra você fazer contatos, né? Se você... Mas a loucura é que as pessoas vão pra lá, teoricamente, pra se socializarem. Sim. E ficam sentadas olhando pro monitor. Tweetando, acessando Orkut. Exatamente. Jogando, sei lá, Counter-Strike. Não, porque tinha uma galera que não saía do Counter-Strike, cara. Cara, tinha gente de fralda e soro. Mas foi muito legal. Temos um mega vídeo, mandamos gigas e gigas para Anderson Gaveta. Ele que se cuide, né, cara? Então, se você está escutando esse Nerdcast em janeiro de 2009, significa que em breve teremos o vídeo no site com, né, um pupurri de tudo que a gente passou lá no... Sim, depois de editado vai parecer muito melhor do que realmente foi. Exatamente. Ainda falando da Campus Party, não podemos deixar de agradecer aos nossos amigos da Pólvora. Sim. Que nos trataram muito bem, como devemos ser tratados. Sim. Eles nos convidaram para dar a palestra sobre Isso. podcast. Fizemos a nossa palestrinha lá. Sim, e foram super atenciosos. Muito obrigado. Tivemos um bom, excelente hotel. Porra! Com transporte, passagens aéreas e Porra. Tudo. Muito obrigado. Porra. Reconhecemos. Não, é sério, foi muito foda. Muito foi, obrigado. Eu tô falando sério. O Nick Ellis também agradece. Exato. Que ele ficou no mesmo hotel que a gente. Exatamente. Foi muito bom, cara. Então, nós vamos estar lá em 2010, por que Sim, não? Sim, assim que nos convidarem. E por falar nisso, vamos mandar, por que não, um abraço pro Nick Ellis. Mr. Nice cara, Guy. O Nick Ellis, cara, ele é o nice guy da internet. E ele tem uma aura de nice guy em volta. Cara, né? Mas ele é demais, cara. O cara é nota mil, cara. O cara não descolou da gente, lembrava da gente em tudo, a van ia embora, a última van, o cara voltou correndo. Correndo lá pra dentro pra avisar a gente. Pô, que foda, né? O cara é demais, nossa, cara. Nosso Nick Ellis no coração. Agradecimento especial a Cauê Santoja, que salvou o último Nerdcast, Azaghal. Verdade, Jovem Nerd mais uma vez esqueceu alguma coisa. Levei o HD portátil com as músicas todas para o Nerdcast. Não. A gente não tem HD portátil, cara. A Ué. Gente tem um trambolho inacreditável. HD portátil tem o Ken Fujioka. Ah, é, que tirou uma carteira do bolso. É, cara, 320 gigas que cabe numa carteira. É, pois é. A gente vem com uma mala que tem um HD dentro com... Cara, puta que vergonha, cara. Mas então, ficou faltando o fio, o cabo que ligava esta porra ao notebook. E aí, tuitamos e na Campus Party estava Cauê Santoja. E ele nos emprestou o cabo, muito amável, muito obrigado. Salvou o Nerdcast. Ah, claro que, mediante o pagamento de um pequeno jabá... Nada mais do que justo, né? Claro, né? Ele tem um podcast e ele falou que, olha, o Blogcast é um podcast humorístico dos blogueiros Santoja, Galvão e MDK, que a cada episódio traz um blogueiro diferente como participante. Então qualquer blogueiro pode participar. Olha que ideia legal. Olha só. Então acesse aí chipsangreto.com, tem um link aí no post também. Prestigie o nosso querido amigo Cauê. Isso. E divirta-se ou não. Ou não. Ainda na Campus Party. Certo. Nós gravamos uma edição do Braincast TV. Verdade! Bacana! Com nossos amigos Carlos Merigo. Sim. E Cris Dias. Quem mais? Quem mais, né, cara? E vai sair no site da Enxame TV. E é exatamente por isso que eu estou falando, porque vai sair na sexta-feira, dia 30 de janeiro, em algum momento do dia. Isso, mas a gente vai colocar lá no Jovem Nerd o post também. Sim, terá uma indicação. Levar. Caso, no momento que este programa, no passado, no momento passado que esse programa foi publicado e que nós botamos o post no ar, em seguida vamos morrer... Porque a gente não vai conseguir se mexer, porque nós estamos num programa plano B já. Então a gente vai publicar esse programa de madrugada, uhum, e não vai estar lá o Braincast TV. Certo. Então nós vamos colocar um link para o Enxame. Mas você que vai ficar desesperado, sempre tem uns desesperados com clicando, não tô achando. Exato. Espere ou reclame com o Cris Dias no Twitter. Uhum. Vai aparecer lá o Braincast TV 9.1. São duas partes, uma esse sexta é e uma segunda-feira, exato. 9.1. Isso, quando tiver lá, Braincast TV 9.1... É o nosso. É o nosso, a primeira parte, depois a segunda parte. Assim que nós acordarmos, depois de trabalharmos a madrugada inteira, sim, pra vocês se divertirem, a gente vai colocar o link correto. Então, beleza, procurem ou falem com Cris Dias. Exato. Twitter/Cris Dias. Exatamente. She's here, Mr. Johnson. Dimensão Nerd, podcast dissidente do Jovem Nerd. Isso, ouça ou não. Ou não. E TeiaCast, um blog que aglomera podcasts. Ah, sim, é bom para conhecer novos podcasts. Sim, ele falou que tem várias novidades lá. Ah, legal. Está bacana, com conteúdo diferenciado. Ah. Tá. Promoção, declare seu amor ao Jovem Nerd e ganhe uma miniatura do Batpod. Sim, muito foda estar aqui na nossa mesa, uma versão que nós ganhamos. Claro. É, porque a gente não faz nada de graça. Muito maneiro. As pessoas participaram, mandaram várias coisas toscas. Sim. E algumas legais. Algumas conseguiram se ressaltar. E como nós não conseguimos decidir nada para não ficar parecendo marmelada... Exato. Nós vamos deixar esta pica na mão de vocês. Como da outra vez, né? Exato. Então selecionamos os melhores. Sim. E eles estão todos no post deste episódio. Exato. Você vai ver os vídeos, etc. E você vai votar em quem você deseja que ganhe o Batpod. Exato. Quem você acha que mereceu. São isso, pessoas ousadas. Ou não. Algumas são, outras nem tanto. Tanto, né? Tá certo. Mas você vai lá, vota e quem você escolher, Jovem Nerd, uhum, será eleito. Excelente. Anunciado no próximo Nerdcast, né? Sim. Então tá bom. Primeiro e-mail, Rafael Luiz Gonçalves, 25 anos, programador, Joinville, Santa Catarina. Rapidão, o e-mail lido na Campus Party de um biólogo, um tal de Machoel. Nossa. Não poderia ser um derivado de Maxwell? Olha só, cara. Caraca, eu tô me sentindo um idiota agora. Não, eu fico pensando que no cartório tem muito filha da puta, cara. É Maxwell, Azaghal, de Maxwell. Olha só. Perfeito, perdão por ter falado o seu nome. Machoel? Machoel. Próximo e-mail, Marquinhos do Tericast, 30 anos, Japão. Olha só. Esse é o cara que comprou do Japão? É a galera que comprou várias nossa caminhos. Primeira vinda internacional foi nossa, logo pro outro lado do mundo. Espetacular. Comprando uma mega caixa com muita coisa dentro. E se você mora no exterior e quer comprar na Nerd Store, mande um e-mail para loja@jovenerd.com.br explicando o seu caso e, por favor, faça um pedido grande, né? Pra diluir esse frete. Pega seus amigos, né? Foi o que ele fez. Ele pegou a galera dele, todo isso, mundo queria camisa e ele pediu a cacetada de camisa. Exato. E chegou bonitinho. Chegou em 5 dias no Japão, olha que beleza. Olha que beleza. Não? Então ele diz aqui, quando ouvi o Nerdcast 143 e um dos ouvintes falou sobre o DeLorean, aquele cara que tinha um DeLorean na garagem do prédio dele. Ah, exato. Resolvi ir na oficina e tirar algumas fotos. Sou fã do Nerdcast há muito tempo, mas não visito muito o site. Erro. Meu amigo Marquinhos com K. Você tem que visitar o Jovem Nerd. Tem que nos dar acessos e page views. É assim que nós ganhamos dinheiro. Mas é, e não é de graça. Tem coisas legais pra gente. Sim, exatamente. Nós agora, você está ouvindo esse Nerdcast, nós já estamos voltando das nossas férias de janeiro. Isso. Com novas atrações maravilhosas. Porra, sensacionais. Fora as notícias, o fórum. Exato. Não? Os vídeos. Agora nós temos vídeos de sempre. É, né? Volta e meia, quem diria? Os castings são excelentes. Pô, vamos voltar com tudo. Porra. E ele diz, como tem assinado o iTunes, ele acaba só escutando o Nerdcast. Erro. Feio. Feio. Mas apesar da distância, tenho todas as camisas e botão que vocês produziram. Isso, porque a gente mandou pra você agora. Ah, quero agradecer ao Lotone por ter autografado uma das... Uai! Uai, o quê? O cara pediu um autógrafo seu numa das camisas? É, sei lá, eu juro que eu não lembro. Porque de volta e meia, nego pede, né? E não pediu o teu? Você tá autografando a camisa de um cara... Você não tá sabendo, então você não autografou. Ele recebeu um autógrafo fake? História Jovem Nerd, às vezes veio aqui, olha, autografa essa camisa aqui pro fã. Pediu camisa autografada do Jovem Nerd, tomou um carimbão da senhora Jovem Nerd. Ah, ele continua. Por gostar tanto do Nerdcast, acabei iniciando um podcast que se chama Terrycast. Faço com alguns amigos do Japão e do Brasil. Aí tem mais outras coisas, mas eu vou concluir. Ele mandou um vídeo em uma oficina que só conserta DeLoreans no Japão. Cara, que coisa específica. Caralho. A gente ficou impressionado. Não, cara. Porque você sabe, eu já falei pra você, Jovem Nerd, agora eu vou tornar público isso. Assim que eu ficar milionário, que eu espero que não demore muito. Sim. O meu hobby de milionário... Todo milionário tem que ter um hobby. Um hobby excêntrico. Isso, né? Tem uns que jogam golfe, né, e tal. De golfe. Viajam pro espaço sideral. O meu hobby de nerd milionário será colecionar carros de filmes. Só que em tamanho real. Sim, chega dessa babaquice de miniatura. Eu vou, não vou comprar, não vou pagar 200 milhões no carro que foi usado na filmagem. Não, claro. Sou tão babaca a esse ponto. Eu vou comprar e colecionar réplicas em tamanho real de carros de filmes. Por exemplo, um DeLorean. Claro, por que não? Mas aí, do jeito que tá no filme, né? Sim, eu posso até comprar um DeLorean normal e depois transformar ele no DeLorean do filme. E qual é o outro? Do Mad Max também. Do Mad Max, cara. Que era o Interceptor. Qual é o Interceptor? Eu vou ter um carro e vou comprar um cachorro. Na época eu vou comprar um cachorro igual do Mad Max. E ele vai ficar dentro do carro, o pobre cachorro. Sensacional. Seguindo em frente, Azaghal, muitos e-mails, quase um recorde de e-mails, pessoas que adoraram o último Nerdcast sobre pirâmides e marketing de rede. Adoraram porque elas todas compartilham do nosso sentimento. Exatamente. Muitas pessoas contaram suas histórias, lamentaram e etc, né? Enalteceram o que a gente falou ali, entendeu? E aí a gente tava conversando outro dia com o nosso amigo Bill Murray. Sim. E aí ele me abriu os olhos pra uma empresa, que eu não vou citar pra não fazer propaganda gratuita, mas que faz um marketing de rede. Mas que funciona. Mas que é uma empresa que funciona e que não é essa enganação como as outras que a gente citou com buzinadas. É porque ela vende produtos que, de fato, tem alguma qualidade. Isso. E as pessoas compram. Então, não são todas. É, exato. São todas menos uma. Mas então, o Luiz Gressler foi o único ouvinte... Parabéns. ...que se revoltou. Ele não deve ser ouvinte do Nerdcast. Claro que ele é. Ele deve trabalhar na central dessas empresas malignas de pirâmide. Ele deve estar lá em cima na pirâmide e deve ter tocado um alarme de alguém falando mal dessas paradas de multilevel. E aí ele veio prontamente. E aí ele vem direto, né, cara, com a resposta. Exato. Então vamos ler aqui. Sempre fui fã do seu podcast, o mesmo que faz minhas sextas-feiras de vadiagem grifado no trabalho passarem mais rápido. Lembrem-se de vadiagem no trabalho quando a gente continuar a ler, né? Certo. Fiquei muito descontente com o último Nerdcast, o 145. Vocês colocaram todos os marketing de rede e pirâmides no mesmo saco, junto com as pessoas aproveitadoras, Azaghal. Nós acabamos de tirar um do saco. Ele tirou um do saco. Será que é essa que ele trabalha? Não sei, não sei. Será que ele vende maquiagem? Ah! Assim como nem todo nerd é um freak retardado que não consegue dar oi para as pessoas, nem todo marketing de rede é ruim. Nem todo mundo que vai na campanha. Eu estaria idiota, só a maioria. generalizaram de uma forma desrespeitosa, né, Gal? Ah, whatever. Rindo de pessoas sem tanta instrução quanto vocês, ó grandes espertos e intelectuais. Tá sendo sarcástico aqui. Sim. Pessoas humildes que simplesmente acreditam e vestem a camisa, fazendo o negócio funcionar ou não. Ainda mais trataram-nos como fanáticos. Olha só. Olha só, meu querido amigo. Luiz Gressler. Não sei nem se esse é o seu nome de verdade ou uma invenção de uma rede maligna. Nós recebemos toneladas de bits de e-mails. Todas essas pessoas tiveram a mesma opinião. É impressionante a quantidade de gente que tem experiências negativas comparado a você. Que era a pessoa até hoje que eu conheci que teve uma experiência positiva. Mas eu, como eu falei, eu tive um amigo que comprou um carro com essa parada. E tá lá até hoje? Não, mas não durou. Ele acha foda? Ele saiu fora. Ele continua achando maravilhoso? Não, não acho. Nós recebemos e-mails cabulosos. Pessoas dizendo que tiveram suas vidas destruídas. Nós recebemos e-mails de pessoas que estiveram na cúpula dessas paradas. Na cúpula e falaram que elas ouviram na cúpula. É, a gente tá aqui pegando leve, meu amigo. Mas o que ele quer dizer é que a gente não deve colocar todos no mesmo saco. Sim, tiramos certo. A empresa lá, uma delas. Vamos levar em conta que esse cara seja também uma pessoa idônea. Sim, né? Eu acredito que é possível. Sim, é verdade. Então, você está oficialmente fora do saco. Por enquanto. Vamos continuar a leitura de e-mails. Ai, ai. Vocês zombaram de pessoas que fazem marketing de rede e se acham muito mais inteligentes do que elas. Mas, ora, se vocês são muito mais inteligentes do que essas pessoas, por que chegaram a participar de algum marketing sem conseguir resultado como essas pessoas conseguiram? Olha o discursinho. Olha só. O mesmo discursinho de que você é um fracassado, jovem nerd. Mas eu digo por que eu não consegui. Olha o Luiz voltando pro saco. Eu sou um loser. Que horror. É, foi assim que ele disse que eu era um loser. Exato. Por isso que eu não consegui, né? Eu nunca participei porque eu não sou otário. De alguma forma conseguimos sucesso com o Nerdcast. Sem pirâmide, né? É verdade. Seremos nós losers com sucesso? E se nós somos losers, ele está abaixo de nós na nossa pirâmide Nerdcast? Ele é o quê, jovem nerd? Ele disse que as pessoas devem ter a mente aberta. Imagino que vocês não terão coragem de ler este e-mail ou qualquer outra reclamação no programa, porque é muito fácil falar mal e não dar direito de resposta. Olha aí. Tava aí. Tava aí tua resposta. Mas ele mandou aquele duvido pra ver se a gente lia mesmo. É, claro. Mas lembre-se do que Albert Einstein disse. Nossa, lá vem. Eco agora. Uma mente que se abre a uma ideia jamais volta ao seu tamanho original. Olha só. É que nem uma rolha. Depois que ela sai da garrafa, pode botar de volta, nunca, cara. Nunca mais. Por favor, dê o último recado. Bota uma música, assim, de alta ajuda. Tá bom. Luiz, você pode até estar em cima da cocada preta agora. Mas um dia essa pirâmide vai virar de cabeça pra baixo. Então, o meu único recado e conselho para você é... Desista. Comandante Júnior, o senhor está voando atualmente, seu emprego atual. Isso. Está em folga de sua escala, certo? É, estou de folga hoje, amanhã e aí... Eu quero saber o seguinte, o camarada quer ser piloto. É o bicho de sete cabeças ser piloto comercial? Que existe um mito, ó, você precisa ter muita grana, precisa ser rico para ser piloto, senão não consegue. A questão é a seguinte, hoje a gente tá passando um momento muito curioso na aviação, que o expor aí como tem a família aviadora sabe bem. Nas épocas do monopólio varigiano, desde um pouquinho antes da quebra, né, em 2006, o mercado estava muito retraído, porque justamente porque tinha o duopólio das empresas antigas, que era Vasco, das vezes Varig, não tinha muita formação de piloto. O próprio mercado, como ficou retraído, a própria formação ficou comprometida. Então, muitos colegas na época do aeroclube já tinham saído do aeroclube já para outros empregos, né, fizeram concurso, etc e tal, realmente largaram a aviação. E eram pessoas que às vezes tinham família de aviadores, né? Uhum. Agora, em relação a... Realmente, é uma profissão muito elitista, né? Porque a formação custa muito cara, em torno, hoje em dia, eu diria pra você sair de um basicão, né? Tipo, porra, me formei. Tipo, como seria numa universidade, né? De um estudante a um desempregado em uma noite, né? Que é o que representa a noite de formatura. Uhum. Pra muitos empregos. médicos, você gasta no barato aí uns 60, 70 mil reais. É um investimento muito grande e na época de antes de 2006, principalmente 2001 a 2006, que 2001 representou variavelmente 11 de setembro até 2006, foi batata, que é um investimento que você aplica, mas o retorno ele não é imediato, ele é muito, muito cíclico, né? Ele é senoidal praticamente, ou seja, ele pode dar 5 anos, tá muito bom, e 5 anos vai tudo pra vale. Não entendi. Em relação ao talento, cara, é tipo, quem é que pode, quem é que não pode. Cara, a gente, na minha experiência que eu já fui instrutor, a gente vê normalmente no primeiro voo se o cara vai dar pro gasto ou não, entendeu? Porque tem que querer muito, a verdade é essa, entendeu? Pô, cara, é uma profissão que eu respeito demais, Azaghal. Eu já falei aqui no Netcast. Uma coisa que é legal esclarecer, eu não sei se ainda é assim hoje, né? Mas uma coisa que encarece muito quando você vai tentar a carreira de piloto é porque você tem que pagar a famosa hora de voo. Tá muito cara. Pô, é o que pega maior, né, no orçamento de quem vai se formar piloto. Pois é, de repente se você pensar, ah, tem que fazer um curso, tem que fazer uma faculdade, além de você fazer o teu curso, além de fazer a faculdade, você tem que pagar essa famigerada hora de voo, que é como se fosse uma residência médica, vamos mal comparar assim, né? Você tem que pagar e cada hora custa uma fortuna e você tem que cumprir tantas horas de voo pra você ganhar o teu brevê, né? Hora de voo no Flight Simulator conta? Não, infelizmente não conta, mas pra informação de todos, obviamente, o Flight Simulator nada mais é por ser, conceitualmente, uns dizem que é jogo, outros dizem que é simulador, mas o Flight Simulator é, sem dúvida, um excelente treinamento adicional pros pilotos. Quem falar que é mentira, tá com telhado de vidro, porque eu mesmo treinei muito em Flight Simulator, porque o Flight Simulator ele tem uma característica interessante, que ele te dá os instrumentos básicos da aviação que são usados sempre, é o mínimo. Tipo, que hoje em dia tudo são aquelas telas, né? Com aquele fiozinho verde andando pra tudo quanto é lado. Uhum. É tudo que a gente chama de EFID, né? Electronic Flight Information Display. Você acha que eu, que sou um jogador de Flight Simulator lá de velhos tempos, se o piloto comesse um peixe e desmaiasse, eu fosse a única esperança de pousar um avião? É possível? Olha, Jovem Nerd, eu posso te responder essa, cara. É. Eu acho que a prática é mais difícil, mas a teoria, quando eu tinha uns 12, 13 anos, quando assim, meus pais se separaram, e pra eu ficar com meu pai, eu acabei viajando muito com ele. Na época ele viajava o 737. O 737 era um avião que ele fazia muito voo pelo Brasil. E o piloto voava muito, voava direto, porque era a época em que o piloto estava com os 30, 35 anos, que é a época que você tá comercialmente mais ativo, né? Então eu viajava com ele pra muitos lugares, Recife, Manaus, esses lugares, assim, muito loucos, cara. Eu viajava na cabine, porque às vezes não tinha lugar no voo, tinha que viajar na cabine. Cara, eu viajava tanto com ele que eu me lembro, cara. Eu sabia, na época, o procedimento direitinho pra você aterrizar e você levantar uma aeronave. É claro que isso é a teoria, né? A uhum. prática é outra coisa. Eu quero saber o seguinte. Quantas vezes você, criança, decolou ou aterrizou o avião com seu pai pilotando? Senta aqui no colo do... Quantas? Pode falar, pode falar. Seu pai já tá na Ásia. Peraí que tá tocando o telefone. Ai, meu Deus. Caraca, saída pela direita. Não, não, eu quero saber. Já decolou no porra, ou não? Não, claro que não. Você... Com certeza não, cara. Não, mas eu posso te dizer o que ele já deve ter feito. Ele com certeza, não. Em rota, sentou na direita, no assento do copiloto, o papai desacoplou o piloto automático, ele ficou andando pro lado e pro outro. Vai dizer que isso... Não, uma coisa que eu já fiz foi falar naquele rádio que os passageiros ouviam, né? Com quantos anos? Cara, eu apagava na hora. Senhores passageiros, e vamos enfrentar a turbulência. Cara, eu apagava, pum. Direto. Essa é a nova, maluco. Ai, meu Deus. Hoje em dia, claro que a coisa tem mudado muito. Na época do meu avô, cara, a coisa era tão esculhambada. Esculhambada não, né? Era assim, era menos protocolada, né? Porque ele contava até piada, cara, pelo alto-falante da cabine. Mas continuando fazendo isso até hoje. Eu sei de histórias de nego que resolveu contar piada em voo. Isso até recentemente, tá? Tipo, uns 4 meses atrás. Que acabou o seguinte, o cara, tudo bem, porra, foi fazer um madrugadão. Aí o cara chega e começou a fazer o speech do negócio, e daqui a pouco começou a contar uma sessão de piadas e os passageiros loucos pra dormir, cara. Teve um passageiro, obviamente já muito chateado, o cara foi lá e começou a bater na porta da cabine. Ô, seu filho da puta, para de falar, cara. Porra, eu quero dormir, você acha que eu tô interessado no que você tá querendo falar? Porra, cala essa boca. O cara que conta piadas às vezes, pode ter uma boa intenção, mas nem sempre tem o resultado claro, esperado. Mas é por que isso? Porque hoje em dia, claro que hoje em dia é outra coisa. Naquela época... Há 40 anos atrás, os aviões eram menores, era uma coisa muito mais romântica, até a vida era mais simples do que é hoje em dia, né, cara? Acontece isso mesmo, hoje em dia tem mais protocolo, tem mais regra, é outra coisa. Né? O Super-Homem diz que estatisticamente voar é a maneira mais segura de se viajar. Ainda mais quando você é o Super-Homem, que cair não faz diferença. Mas vai acontecer um buraco no chão. Cara, basicamente, estatisticamente é. Tipo, o avião não cai, o avião é derrubado. É só uma... Porra. Mas é verdade, cara, o avião é derrubado. Porque pra você hoje, pra você ter um acidente aeronáutico em qualquer nível, você tem que ter pelo menos 5 erros a nível de... Na realidade, erros humanos, né? Tipo, em cadeia, né? Como se fosse um efeito dominó. Sim, sim. E isso, todas as conferências de segurança de voo, que todas as empresas patrocinam através do Comando Aeronáutica, ou ANAC, ou qualquer outra coisa do gênero, pô, aumentar a consciência internacional de filosofia de segurança de voo. E, cara, tipo, pra você ter acidentes grandes, por exemplo, você pega o próprio acidente do 907 da Gol, esse foi um dos acidentes, na minha opinião, que é um dos mais absurdos da história da aviação brasileira. Ele encerra uma cambada de erros que, porra, são tão básicos, que, porra, era pra ser previsto e com certeza poderia ser evitado. Parece uma puta hipocrisia que eu tô falando. Que, óbvio que todo acidente pode ser evitado. Você ouve isso até no Detran. Uma porra, que tinha o buraco negro, todo mundo sabia que tinha, realmente tem. O equipamento que os caras trabalham é um equipamento muito ruim. Terceiro, que realmente a qualidade da fraseologia naqueles setores era muito ruim. Existe, então, esses buracos negros de radar? Existem, sim. Hoje, bem menos, porque o impacto do acidente 907 balançou muito. Uhum. Acho que foi uma puta da vergonha, né, cara? A ANAC tem que ser administrada por aviador, não por gente da aviação. Não pode ser administrada por cargo político. Uhum. Mas peraí, estraga tudo. Que é buraco negro? Assim, eu imagino que seja um lugar onde não pega radar, claro. Sim. Né? Não, o buraco negro é o seguinte, ele tem duas interpretações. Tem uma área em que a cobertura radar dele vai até mais ou menos o Tocantins, depois, tipo, o rádio é fraco, o sinal é fraco, e você ali, porra, dali pra lá não tem muita civilização, né? Só índio, ou floresta, ou então de lugar desmatado. Então, pô, você não vai ter, você não, o rádio não alcança, por mais que você tenha um planalto central lá, todo bonito, e não tenha nuvem, apesar de ter só a nuvem, o rádio não alcança coisas até uma determinada distância, pela limitação do equipamento. Mas aí é o que? O limite entre um radar e outro, é isso? Na realidade é como se fosse duas bolotas que não tem uma interseção. Uh-huh, né? Uh-huh. Você já voou por esses lugares assim? Você sabe que você tá aqui, ninguém tá me vendo. Acontecia mais quando voava no cargueiro, entendeu? A aviação cargueira, os aviões são mais antigos, aí até a aeronave não ajuda, entendeu? As aeronaves modernas você já tem outros meios de comunicações, até em HF, que você pode já, tipo, ter alcances até, tipo, bem mais distantes, né? E hoje você tem comunicação... Celular! É... Celular derruba avião ou não derruba? Cara, celular é o seguinte... Que esse desespero com o celular? Desliga o celular, pelo amor de Deus! Olha, cara, se você chamasse um técnico em telefonia, talvez ele desse uma explicação mais plausível. Eu vou te dar três teorias em relação a isso. A gente quer saber o seguinte, você tá lá na cabine de piloto com piloto, e aí vai decolar e, sei lá, o radar pira e tu fala, caralho, filho da puta, celular ligado nessa porra. Não. Difícil acontecer. A questão de celular tem mais a ver com três outros aspectos do que propriamente com equipamento de navegação. O celular trabalha com micro-ondas, né? Então, tipo, é difícil você saber, e a própria Boeing e Airbus, elas têm publicações oficiais a respeito do tema. A Boeing diz o seguinte, que ela tem um estudo de dois casos em particular, muito interessante até, que tinha um Jumbo 747, aquele bichão lá com cucuruto, com a turbina e tal, todo mundo já viu. O que acontece? Um garoto ligou um Game Boy na parada e desacoplou o piloto automático do Boeing. Isso que eu tô falando não é invenção, não. Está documentado no PDF da Boeing, que depois do 11 de setembro saiu do ar, que ele fala que ele fez esses testes. E a Boeing, intrigada com isso, o que ela resolveu fazer? Ela resolveu pegar uma aeronave de teste que ela tem lá. Chegou o seguinte, o cambada da Boeing, todo mundo pra dentro do avião. O que vai acontecer? O negócio é o seguinte, a gente ligou pra Nokia, pra Motorola, pra não sei o quem, e a gente vai ligar todos esses celulares aqui. Na época que eles têm os celulares, é daquela época, aqueles Motorola, tijolão, então, naquela época ainda. E aí, nego chegou e ligou e saiu o avião pra fazer o voo com o celular ligado e caramba. E aí? E os caras da Boeing chegaram à conclusão: não tem influência nenhuma, todavia. Aí entra uma questão jurídica interessante. A empresa de aviação, meu filho, não vai botar a mão no fogo sabendo que toda hora tem um Steve Jobs saindo alguma coisa nova, entendeu? Vai dizer que o avião é imune a qualquer interferência, entendeu? Uhum. Então o cara que fala o seguinte: olha, a gente não identificou nada, mas, por via das dúvidas, não deixa. Foda! Dizem por aí. É que nem celular que explode posto de gasolina. Exato. É, exatamente. Mas um dos motivos pelo qual, por exemplo, no saguão do aeroporto, o nego quer que você desligue, é exatamente na ida. Como você tem um procedimento de abastecimento em andamento, entendeu? Eles pedem pra você desligar o celular, porque os gases do combustível aeronáutico é muito volátil. Uhum. Às vezes você pode até... Mas, você, eu tô no finger, tá com ar-condicionado, caramba. Se o abastecedor lá desmaiou e a mangueira saiu voando combustível pra tudo quanto é lado lá, entendeu? Aí, daí, de repente, vai que cai um jato exatamente em cima de você que tá com o celular ligando, acendendo. Puta merda. Enfim, o nível de paranoia é muito grande pra justificar as explicações, mas tanto é que você repara que as pessoas, quando saem do avião, estão falando no celular. Não deveriam, mas estão. Por quê? Porque não tá tendo abastecimento. Então o pessoal dá um overlook nisso aí, entendeu? Ah, peraí. Eu já embarquei recentemente na volta e vim falando, tô embarcando agora, daqui a pouquinho tô chegando, no finger, com o cara abastecendo, caralho, não tá nem aí. Então o negócio é que tá liberado o celular. Segundo o comandante Júnior, não afeta porra nenhuma. Só o Game Boy que não pode. Falar essa parte da malha aérea da companhia, todas sucateadas e tal, né, que o Spor falou pra mim, e talvez negue agora, que está aqui, que não viaja de avião nem que prefere pegar o ônibus. Que isso? Não, eu não viajo de avião no Brasil, porque eu acho que virou um pouco assim, chegou ao nível da ganância, né, cara? Eu acho que assim, por exemplo, os acidentes que tiveram, pelo menos esse último aí que foi Congonhas, cara, mostrou um pouco isso, quer dizer, você tem um avião lotado, porque todo mundo quer encher o avião pra ganhar mais dinheiro, você tem pilotos que não descansam direito, às vezes precisam dobrar, porque... Você sabe que isso acontece com motores de ônibus também, né? Exatamente. Não que queira tirar o teu prazer de pegar uma estradinha. Exatamente. Toda razão, mas resumindo a história, eu acho assim que virou um pouco assim, essa coisa de companhias de baixo custo, assim, passou um pouco do limite, assim. Porque antigamente é claro que era muito caro assim, as passagens de aérea. É claro que agora a coisa ficou muito mais fácil de você viajar. No entanto, ficou mais barato, mas tem que pagar menos aos pilotos. A manutenção, a minha mãe foi da VASP. Meu pai era da Varig e minha mãe foi da VASP. Ela falava, cara, que a manutenção era horrível, cara. Os caras não pagavam manutenção. Os pilotos voavam dobrado. Então, quer dizer, é uma coisa assim que... É porque tudo isso pra encher o avião de gente pra ganhar mais dinheiro. É isso que eu critico muito no Brasil hoje em dia, sabe? Não é questão assim... Eu tenho certeza que os pilotos estão fazendo um ótimo trabalho. Eles são heróis, porque pra voar aqui é muito difícil, entendeu? Até pra você se formar como piloto. Mas eu tenho essa crítica mesmo. Eu tenho essa parada. Hoje mesmo você vê a formação de pilotos tá comprometida, que o número de acidentes que tá rolando na aviação geral, que é de... aumentou, porra, significativamente esse ano. Por quê? Porque os pilotos que tinham parados na aviação geral de um tempo atrás já estão todas na comercial. Aí o que acontece? Abriu um monte de vaga e não tem gente qualificada pra dar instrução a nível de base. Aí o nego fica fazendo o ziquezira lá embaixo e começa a cair. Esse que é o problema, entendeu? De certa forma, tua observação da conjuntura não tá errada, entendeu? A gente é um país de discrepâncias e infelizmente essa discrepância pega a aviação brasileira. Esses contrastes todos aí. Mas hoje em dia, cara, pelo menos do que eu posso falar, de administração das empresas também, elas muito pecado, né, cara? E isso vai comprometendo. A empresa não ganha dinheiro e começa a cortar onde não pode, que é o quê? Manutenção, segurança de voo, salário, essas coisas. Uma coisa que muito preocupante que eu ouvi, tipo assim, mas isso é mais para voos internacionais, pilotos que fazem escalas duplas e o cacete e tal, e dormem durante o voo. Se referindo ao sarcófago, né, Jovem Nerd? Muita gente não sabe, né, mas você sabe que tem uma, nos aviões internacionais, tem biliches dentro dos aviões para os pilotos dormirem, vocês não sabem disso, não? Não. Então vai uma curiosidade aí. Todas as aeronaves chamadas wide body, ou tipo de dois corredores, eles têm um conceito chamado sarcófago, que é onde os tripulantes dormem, porque... A regulamentação da aeronauta ele varia de país para país, entendeu? Mas uma coisa é certa. Para uma questão de biológica dos pilotos, né? Tipo, o ciclo de descanso tem que ser quebrado e o seu rendimento cai muito. Por exemplo, se você ficar olhando para a tela do computador durante 3 horas seguidas, tem uma hora que você vai ficar vesgo ou vai ter os olhos petrificados, entendeu? Uhum. Então você tem que tirar um pouco a atenção daquilo ali e dar uma passeada e tal. É óbvio, tipo. Não tem problema chegar o piloto, dar uma dormida e o copiloto tá lá. O problema é que o piloto ia dormir e o copiloto piloto... Tá chorando sangue. Tá chorando sangue e dormia também, cara. Eu vi um documentário, o cara que voaram, sei lá, 45 minutos com todo mundo dormindo. Eu já dormi no volante, sabe? Uhum. E tu acorda num estado de nervos inacreditável, cara. A adrenalina vai no máximo. É. Imagina um piloto que acorda e tá todo mundo dormindo. O pânico que deve bater. Ele olha pro relógio e passou 45 minutos, cara. Claro que isso aí que você tá falando é uma loucura que deve ter acontecido numa situação extrema, porque é claro que isso não acontece, né? Senão todo mundo morre. Mas assim, nos voos internacionais é interessante observar que a tripulação vai com dois comandantes e dois copilotos pra dar uma variada. Enquanto um descansa, o outro fica pilotando, dois trabalhando. Dois comandantes, né? E dois copilotos? Exatamente. Quando você faz um voo que ultrapassa tantas horas, sei lá, 8 horas, 10 horas, regulamentação eu não sei dizer. E tem mais. E quando você vai fazer um voo pro Japão, por exemplo, que é mais de, sei lá, 23 horas, você pousa no meio do caminho, toda a tripulação troca, a passageira continua e aí segue com outra tripulação, né? Pra justamente não ter esse problema. O conceito de tripulação é simples, é um comandante e copiloto. Composto são dois comandantes e o copiloto. É óbvio que na composta o copiloto sempre se fode, porque quem dorme é os comandantes, não é o copiloto. E o de revezamento são dois copilotos e dois comandantes. E nos aviões que tem, que na época que eu voava cargueiro, eram dois mecânicos de voo, né? Oh, que iam com a gente. Eram seis cabeças lá, seis cuecas lá no avião cargueiro lá, parecendo a porcaria de um quartel, entendeu? Não existe pilota? Existe. Mas não quase não rola, não pilota, né? Fica no simulador. Começou. Existe comandante e copiloto. E ai de você zoar elas assim, meu irmão. Eu nunca vi, assim, sério, sem sacanagem. Já voei algumas vezes e, né, mais de uma dezena. E nunca vi. No Brasil acho que não tem. Não, tem sim, tem sim. Eu já voei em várias companhias, né? Ibéria, Varig, Delta, Continental. América. América não. Eu já voei de Spanair, de Air France e o cara. E antigamente, as companhias eram mais glamurosas. O bilhete era um negócio gigante, fosforescente, o caralho. As mulheres usavam aquela roupa de aeromoço, terninho, lenço, cafona, maquiagem pra caralho. Parecia que elas tinham sido maquiadas pelo Homer Simpson, né, cara? Com as pingadas. Aí, hoje em dia, as companhias aéreas, o bilhete é como se fosse um ticket de caixa de mercado, né? As aeromoças são todas de lycra, tubinho de lycra no braço, né? De lycra. Coisa, fita amarrada na testa, uma maluquice do caralho. O que aconteceu com aquele glamour todo, cara? Eu acho o seguinte, é porque as empresas aéreas chegaram à conclusão que o glamour tinha que dar espaço à popularização para... Porque das duas umas, na vida ou você ganha pela exclusividade, ou você ganha pela quantidade, entendeu? É verdade, é isso. Então que eles resolveram ganhar pela quantidade, aí o que acontece? Bom, já que vamos aumentar, a gente não pode subir os custos proporcionalmente. Vamos aumentar essa margem de lucro. E aí virou essas comissárias lycra. Quer pagar barato, toma aí a tua barrinha de cereal, porra. Não, me incomoda porque eu não como nada, que o nervoso não deixa a comida passar. Só desce água pra tirar aquela secura. Mas antigamente era mais legal, não sei. Aquela aeromoça que era cebosa, foda, sabe? Aí vou te falar uma coisa. Simpáticas pra caralho. Não tem graça. Te consola, eu vou te falar o seguinte: isso não é de agora. Isso já vem acontecendo há algum tempo. Até porque, eu vou te falar, uma das coisas pelo qual eu não fui ser piloto foi uma coisa que meu pai até não me incentivou, que já tava um pouco não é desgostoso da profissão, mas é da profissão no Brasil, né? Porque quando meu avô começou, foi comandante e tal, naquela época era um glamour que você não tem ideia. E depois foi aos poucos declinando, década de 70, década de 80, década de 90. Até que na década de 2000, né, o troço foi pro espaço. Teu pai, ele deve ser o rei do No Meu Tempo, né? No Meu Tempo, quando... O rei do No Meu Tempo era meu avô, né, cara? Esse era o rei do No Meu Tempo. Na época do meu avô, cara, década de 60, década de 50, pô, aviação era um troço que tu não tem ideia do que era aquele glamour, né, cara? O cara descia do avião, pegava o conversível e ia pra casa de cabelos ao vento, né, cara? Não, cara, sair em coluna social, onde ele ia era coluna social, comandante e tal, porque era outro glamour, né, cara? Hoje em dia não tem mais isso, né? O comandante, o taxista, é tudo igual, meu irmão. Pois é. Foda, mas não, o nível de salário antigamente era uma coisa absurda. Na época do avô do Spohr, porra, era outra parada, né, cara? O melhor ícone que eu acho que o Spohr quer colocar é o ícone do... É a imagem que o DiCaprio descobre no filme Catch Me If You Can, os caras entrando no hotel, entendeu? Aquela coisa, pintado, comandante, aquele quieto, aquela coisa, mando pra caralho, não sei o quê, uh-huh. entendeu? Aquela coisa toda, entendeu? Mas eu vou te dizer que eu tenho essa impressão até hoje. Eu vejo o cara de roupa de comandante, acho, porra, foda, você é foda. Tem um fetiche com o cara militar. Não, eu acho que o cara é... Parabéns, você é foda, você é comandante. Você pega uma lata, sei lá quantas mil toneladas, e você leva ela pelo ar, sabe, daqui até Manaus, cara. Puta que pariu. Bem, é, o Seinfeld fala isso no programa. O homem voar é uma coisa tão estranha e contra a natureza quanto um peixe dirigir. Você sabe, imagina o peixe atrás do volante, cara. Tem alguma coisa errada, sabe? É muito louco, né? Porque assim, uma coisa que acontece muito com meu pai é que ele mora na Coreia, né? Então, lá na Coreia, no Oriente, você tem um fuso horário diferente do que você tem aqui, lógico. Então, quando ele tá voltando pra Coreia, ele chega na Coreia um dia antes de ele ter saído daqui. Ai, seu pai viaja no tempo constantemente. Pois é. Você vê como isso é doido, né? Eu percebi um padrão em relação à companhia aérea e atendentes, né? Aeromoça, né? Como é o nome técnico? Comissário de bordo. Comissário de bordo, obrigado. Por exemplo, a Iberia, que é uma companhia da época da monarquia espanhola, só tem monstro. É só velhota com aqueles capacetes e maquiagem agressiva. A Delta Air... Não, cara, eu fui num voo que parecia que eu tava na Priscila Rainha do Deserto, cara. Faltava só o cara subir em cima do avião e puxar uma capa prateada. Não, eu fui uma vez pela Continental Airlines e o comissário parecia o Jack daquele Will and Grace. Ah, tá. Eu fiquei chocado, cara. Mas é assim mesmo, cara. Né? Normal, normal. Just Jack. O comissário chegou e me chamou de gato. Cadê a hierarquia nessa hora? Manda apagar 10 ali. Aí a gente chega junto, não, a gente tem que falar com o classe. Ó, gato não, tem o nome, tá aqui no crachá, vamos manter a compostura. Falou. Porra, se não derruba essa... Fala o cara no teto, né? Ô, abre a portinha, ô gato. Ah, é, na hora que o cara tiver com um carrinho de comida, joga ele no teto e depois joga no chão de volta. Ah, exatamente, é por isso que você às vezes tem que se impor, entendeu? Agora, respondendo a pergunta, eu vou te dar uma palavra que representa exatamente por que isso acontece: sindicato. O American Airlines tem esse fenômeno também de ter as comissárias mais, tipo, a gente chama de CI, comissária idosa, né? É uma loucura isso, cara. Cara, é porque o sindicato dos caras é uma parada muito poderosa, meu irmão. Os caras chegam e mandam na empresa mesmo. É, a primeira vez que eu viajei de avião consciente, eu tinha 10, 11 anos, sei lá, e eu falei, cara, vai ser foda, aeromoças gostosas pra caralho. Roupa, né? Só velhota, cara, que arrastando horror. O pé no avião, cara. Horror, fazendo estática. Ela, sabe, com a pessoa mais idosa, ela não consegue levantar o pé, ela vai arrastando. E o capacete era por causa disso, o cabelo tava todo eletrizado, cara. Passageiro inconveniente. Isso. Que pira. Eu, quando, assim, essa primeira vez que eu viajei, que eu fui pra Espanha, a minha viagem foi uma merda, porque eu comi uma pizza inteira no dia e entrei no avião no Plasil, cara. E na minha frente tinha um cara que tava na manguaça. Uhum. E ele tava inconveniente pra caralho, sabe? Uhum. Enchendo o saco da aeromoça. Mas ele, assim, foi um inconveniente que não pirou, saiu correndo pelo corredor, nada disso. É, mas tem esses caras escrotos, bate na cabine, que se tranca no banheiro pra cheirar, sei lá. Esses passageiros, a gente tem um protocolo, né, pra seguir. A porrada. Ah, cara, primeiro o que vai acontecer a nível de protocolo, os comissários vão tentar lidar com o cara, aí eles vão ciclar entre si, entendeu? Vai atender você um primeiro. Se não der. Aí, agora é a pica do aspira, aí vai o copiloto. Quando chama o copiloto, tu já tem um treinamento específico, algum arte marcial? Não tem treinamento específico. A questão é o seguinte. É depende... a patente. Vai intimidar o cara, bota o cap e vai. Tu chega e joga cartada, ó, meu amigo, ou tu se aquenta aí, ou então a gente vai parar o voo e vai botar a naba na tua, entendeu? Porque, cara, é o seguinte, o passageiro é muito importante pra qualquer empresa aérea, mas o nível, quando ele começa a comprometer a própria sociedade dentro da porra do avião, ou seja, todo mundo começa a virar um pânico geral porque o cara tá incomodando todo mundo, é pau nele. Pode dar porrada. Fala. Pode dar porrada. Você bateu em passageiro, algemou e botou o cara no chão? Bater não seria necessário, a não ser que o cara resolva partir pra agressão física de fato lá, né? Aí a gente pega o primeiro portinho que tem, né? Porque tem sempre um, né? Aí, meu amigo, aí se realmente der merda, o cara vai botar o avião no chão, vai desembarcar com a Polícia Federal e vai botar o cara lá na Ilha do Sal. Não, mas eu quero saber o seguinte, se estancar a porrada lá atrás, o cara fala, não vou levantar e encher na cara do copiloto, o que que acontece? Tem algum protocolo pra isso ou é inferno na Terra? É o inferno no ar. Os tripulantes têm autorização para, nesse caso, imobilizar um passageiro, né? Para não comprometer a segurança. Na lei diz o seguinte, pode usar todos os recursos para evitar qualquer tipo de negócio. Ele pode solicitar, mas não exigir, que sejam feitas qualquer coisa que mantenha a ordem a bordo. Então pode na porta. Esse foi o último caso para manter a segurança de voo, meu amigo. Vai ser a bolacha mesmo, entendeu? Em casos extremos não tem jeito. Pode matar. Não, aí já. Eu quero saber até onde vai. Não, até onde eu posso pirar num dia, por exemplo. Hoje em dia, o voo, né, pro passageiro é melhor, né? Porque você tem televisãozinha e tal. Antigamente, cara, tu tinha aquele headphone que era um estetoscópio. É, lembra? Aquela merda. Uh-huh. A única coisa que passava era um filme tosco. Sim. Um só. Uh-huh. E depois era aquela maldita tela mapinha. Ah, a tela mapinha é um horror. Caralho, eu não saio do lugar. Você dorme, acorda e continua. Casablanca. Não sai de Casablanca, cara. E depois tem aquela famosa tela do Bom Dia, né? Que toca aquela música do Em Algum Lugar do Passado. E tem o Beija-Flor, né? Uma vez eu falei, morri foda, o avião caiu. Porque eu desmaiei de sono. E aí eu acordei com a música do Em Algum Lugar do Passado. Os mortos, né? Pô, o vídeo é até instrutivo, porque ele fala bom dia em várias línguas. Você tem que dar aquele discurso todo lá e falar, né, boa bondade, obrigado e tal. Temperatura na cidade. Temperatura e tal. E aí você tem que falar em... Você podia falar essas coisas diferentes, exato, né? Exato, né? Hoje a bolsa fechou com menos 10%, né? O pregão foi interrompido 5 vezes. É uma boa essa, não é? Novidade, né? Mas você tem que sempre falar em português e inglês, né? Certo? Depende muito do comandante. Tem uns que falam só em português, tem uns, depende, que falam em inglês também. Eu já vi um comandante falar em inglês, francês e alemão. Tudo bem que, pô, era um voo que era pra Brasília, mas... Show off, né, cara? Que show off. Os momentos mais importantes do voo, obviamente, são a decolagem e o pouso. Você tem que estar prestando atenção em tudo, etc. Agora, durante o voo, 2-3 horas, é linha reta. Seu piloto automático, né? Fica ali o boneco inflável segurando o mancha. Exato. E aí, por exemplo, nessas 3 horas de linha reta, bate um tédio? Você tem que estar prestando atenção durante as 3 horas, vocês jogam um jogo... O pessoal é amigo, é todo mundo escroto, ninguém se fala. Como é que é? Vocês batem um papo, falam de futebol. Biriba, jogam biriba. É um tédio. É um tédio muito grande, às vezes. Depende muito de quem tá contigo lá, né, cara? O número de tripulantes, como são vários, dificilmente você vai voar, às vezes, com a mesma pessoa. E você também não pode pedir pra voar com determinado colega teu, entendeu? Ah, que ganha logo a fama. É, aí o que ocorre? É, às vezes o cara tá de bom humor, o cara come todo mundo na semana passada e tal, tá de bom humor, o cara vai te tratar bem, o cara vai conversar. E você fala de tudo na cabine, né, cara? E, principalmente, uma das coisas que mais fala é falar das comissárias, né? Ah, olha aí. Dá umas velhotas, né, porra? Ou então das velhotas, né? E aí, meu amigo, quando você vê, já começa. Caraca, olha só! Opa! Agora sim! Agora sim! História que a gente quer saber. Então, aí começa. Aí, pegação aí, rola uma pernoite? Rola uma pegação no pernoite, cara? Opa, caralho. Nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu comigo. Veja bem. Eu sabia que esse uniforme valia alguma coisa, porra, cara. A solidão, o nego vai, né, cara? Como é que o cara chega na aeromoça? E aí, balancei? Vou te levar nas alturas? Eu queria que fosse fácil assim, mas ó, vou te falar, tem vezes que a comissária que chega no piloto, sabia? Então o nego tá mal. Você tá num ambiente que você tá cercado, vai ficar, tipo, às vezes uma chave de 2-3 dias todo mundo voando junto, a equipe vai estar formada com esse pessoal. Pô, você tem 4 mulheres que são uma mais bonita que a outra, né, cara? Pô, imagina que tanto já não pensa, né? E elas são novinhas na aviação, às vezes, estão começando agora, eu sempre pensei... Pra mim nunca rola mesmo. Menos do que eu gostaria, nunca rolou. Não. Nunca rolou ou rola menos do que você gostaria? Olha só, vamos ser sinceros. Banheiro de avião. Nego. Não, pelo amor de Deus. Tudo bem que eu sou uma pessoa que, tipo, não sou magra, entendeu? Tipo, sou bem gordinha agora. Pô, eu não consigo nem agachar dentro da porra do banheiro, quanto mais fazer alguma coisa pra lá. Ah, porra. Em qualquer frota, Boeing ou Airbus. Eu já digo logo isso antes. Entendeu? Eu quero saber o seguinte: no banheiro do avião, qual daquelas alavancas ou botões é o eject? Eu tenho certeza que um daqueles te joga pra fora daquela cara. E a verdade é essa história que se você der descarga naquele vaso sentado nele, quarto de escola intestino, que essa história não, dela. Não, aquilo, não, isso não existe, não. Isso é, é um vácuo do caralho, aquela merda. Chupa tudo. É, mas aquilo não é pra fora do avião, né? Não, não, claro que não. Tu ficar com o saco que deu pra fora do avião. Mas eu já ouvi falar de uma senhora que tava sentada no sanitário e que aí ela resolveu dar descarga sem levantar. E aí, cara, teve, sei lá, o útero desceu. Que isso? Eu ouvi falar, não sei se é verdade. História. O irmão do Vince Glotto... Não, tu não vai contar essa história. Vou contar. Não, o irmão do Vince Glotto, nerd mais forte do mundo, falou pra mim uma vez que sentou, botou os instrumentos de voo pra dentro e deu descarga pra ver se esticava. Como é que é a história? Pra ver se dava uma sugada. Dava uma puxada na pressão. Que maluco. Isso realmente é falta do que fazer. Isso, essa foi foda. Aí quando você puxa tudo que tem lá no... Isso fica no lugar. Isso não é jogado pra fora do avião, não. Né? Fica no lugar. É, imagina, né? Você tá andando, serelepe pela rua, cai um cagalhão na tua cabeça. De repente é por isso que os bairros próximos ao aeroporto são desvalorizados, né, cara? Cara, agora eu me lembrei de uma coisa que não tem muito a ver com o que a gente tava falando, mas é interessante lembrar. Lembro quando eu era pequeno, né, assim, tinha mais ou menos uns 6 anos, por aí 5, 6 anos. Meu pai, nessa época, voava ponte aérea. Cara, e o que aconteceu? Tinha uma equipe de atores lá do Play Center, não sei nem se ainda existe Play Center em São Paulo, tem o Play Center, e esses atores estavam fazendo uma caracterização dos heróis da Marvel, né? Tinha Thor, tinha Hulk, tinha Homem-Aranha, tinha todos os heróis, né, cara? Meu pai, ele foi escalado pra trazer esses heróis pro Rio de Janeiro. Olha só essa história, cara. Aí, pô, eu fiquei maluco, né? Ele falou, não, hoje eu vou voltar pro Rio e vou trazer todos os heróis aí. Eu achava que eram heróis mesmo, né? Pra mim não tinha esse negócio de... Pra mim era super-heróis de verdade, né? Eu fiquei maluco, fiquei tal. Aí ele só chegou em casa mais tarde. Eu fui ver o RJTV. Cara, daqui a pouco, meu irmão, sabe meu pai do avião? Do lado do Duende Verde, cara. É isso. Cara, minha cabeça explodiu, cara. Porque eu não conseguia entender... Como é que ele tinha conseguido conter o Duende Verde, pô, dentro do avião? Minha preocupação era essa, cara. Eu pra mim, achava que era o Duende Verde. Eu fiquei, cara, eu me lembro disso, cara. Quando eu era criança, eu fiquei nervosíssimo, cara. Eu falei, cacete, como é que traz o Duende Verde? Não deu merda, Homem-Aranha, não sei o quê. Cara, eu fiquei maluco, cara. Você já voou pelo Brasil inteiro, certo? O que onde tem aeroporto, sim. Então. Você já sobrevoou o Acre? Já, Rio Branco. Rio Branco, coisa... nunca o Acre. É só Rio Branco. Existe alguma coisa lá? Eu juro por Deus que até hoje eu não saí do avião. De lá eu não saí do avião. Olha isso, cara! Eu só sobrevoei e voltei de lá e rezo pra não pernoitar lá, entendeu? Porque lá a parada é como se fosse o... Dizem, né, quem pernoitou lá, teve a infelicidade de pernoitar lá. Dizem que é como se fosse um contexto de Tieta, assim, né? Você tem igrejinha na praça principal, terminal aeroportuário do outro... Para tudo, peraí. Tieta é uma novela de... Da onde? Quais são os aeroportos mais agressivos, mais sinistros de pousar, cara? Congonhas é esse bicho mesmo de sete cabeças? Congonhas é um pouco medonho, não vou colocar isso a nível técnico, mas você tem que ter muita atenção na operação ali, primeiro porque o tráfego aéreo é muito intenso. Terminal São Paulo é uma loucura, né, cara? É um avião atrás do outro, com a diferença de 5 milhas e o troço não para. A gente tem consciência que o ambiente ali é cheio de prédio, entendeu? E qualquer coisa que oscile muito a altitude da gente, a gente não tem como continuar. A gente arremete e o procedimento vai pra Guarulhos, ou para Campinas, um aeroporto tem mais pista e mais ambiente aberto, né? Tipo, seja um pouco menos congestionado a nível de prédio, né? Agora, outro aeroporto mesmo que dá muito problema, tecnicamente é muito, muito chatinho, é o próprio Rio de Janeiro, o Galeão. Pô, mas e o Santos Dumont, né? Aquela pisteca de nada? Mas o Santos Dumont, pelo menos, a consciência é a seguinte, não tem prédio do lado, entendeu? No máximo tem água, então se não, o único problema é de quem não souber nadar. E tem como parar, tanto é que você já teve um acidente da Varig lá também. O Santos Dumont tem as suas restrições, obviamente. Cara, olha só, eu já posei no Santo Dumont, cara. Nego pousa lá com o freio de mão ligado, puxado. É o seguinte também, a pista de Santos Dumont é pequena, mas ela também ela recebe aviões pequenos, né? No máximo 737, não acima disso, né? Facilita um pouco a situação. Mas eu ouvi falar que essa pista do Santos Dumont é menor do que a menor pista de testes desse avião que faz aí a ponte aérea. Isso é verdade, porque a Boeing, por exemplo, tem um apêndice só para operação no Santos Dumont. Ele tem uma análise de pista própria. Um apêndice para o Santos Dumont. Porque ali é uma particularidade, né? Porque, na realidade, quando você pousa da ponte Rio de Niterói para ali para o Pão de Açúcar, né? Se você arremete ali, a primeira coisa que você tem é aquele morro do Pão de Açúcar enorme. Então você já começa voando e fazendo uma curva para a esquerda, né? Sim, e para o aviador, isso é uma coisa um pouco complicada, né? Mas, ó, a pista do Santos Dumont não é tão diferente quanto a pista de Congonhas, não, cara. É 1.300 metros ali na faixa. Eu acho que essa polêmica toda está sendo levantada, talvez por causa do acidente, né, de Congonhas, porque isso que tudo que o Júnior tá falando é a famosa polêmica da área de escape, né? Que é justamente isso, que é você, por exemplo, tem um acidente, tem que arremeter. O que é arremeter pra... Tem muita gente que até pode não saber. Tá aterrissando o avião e aí dá algum problema, você tem que decolar ele de novo. O que acontece? Se dá algum problema, você se tem assim uma... Tem água, tem gramado, qualquer coisa, você sai um pouco da pista, você cai ali no gramado, cai na água, não tem grandes problemas. Agora, se você tem prédio na frente, tem casa com um monte de gente, o que acontece? Você bate no prédio, que foi o que aconteceu em Congonhas. Então, acho que isso foi uma grande polêmica que rolou na época, foi essa questão da área de escape dos aeroportos de Congonhas, né? É porque a área de escape também do Santos Dumont é água, né? Sim, sim. Esse negócio da área de escape de Congonhas é muito problema pelo seguinte: todo avião, ele tem um envelope de performance. Ele fala o seguinte: olha, se a pista de Congonhas for dessa metragem, você só pode pousar com determinado peso. Então, vamos dizer que você tem que pousar com, no máximo, sei lá, 10 mil quilos de peso. Isso representa o seguinte, que o cara que vai decolar lá de Porto Alegre, o cara só pode colocar no avião dele 13 mil quilos, porque ele tem que chegar com 10, e pra ele chegar com 13, ele sabe que 1.000 quilos ele tem que colocar de combustível. Então, às vezes, ele tem que colocar 2.000 quilos de carga paga, que é exatamente o passageiro, é a carga, é o malote, é o malote de correio. E o que acontece? Quando você cria uma área de escape, quem reclamou mais foram as empresas aéreas. Você tira pavimento útil para a aeronave, que a área de escape ela não conta nesse cálculo. Então, você reduz o envelope, você diz para as empresas o seguinte: ô, meu amigo, ó, o negócio é o seguinte, você vai ter que ganhar menos dinheiro agora para os voos que vão para Congonhas. Porque vai ter que vir mais leve. E aí os caras das empresas falam: então, beleza, então me dá mais slot pra operar mais voo. Aí os caras da ANAC: não, mas aí fica o tráfego aí intenso. Então fica essa sinuca de bico, porque na realidade a administração da aviação brasileira não está sendo feita da maneira que deveria ser. Perrengues que você já passou. Ninguém fica sabendo dos perrengues, os pequenos problemas que existem na aviação. Não, eu quero saber o seguinte: qual é o código que deu merda? A aeromoça fecha a cortina, começa aquela merda. Qual é o esquema? Já pode ficar apreensivo se o comandante fizer algum speech dizendo que tá alternando. Ah, estamos indo pro aeroporto tal. Mudou de aeroporto, você já fica de olho na merda. Primeiro que você já vai ter uma punhação que você não vai parar onde você quer. É. Aí o cara vai te dar alguma desculpa. Ah, foi meteorologia, ó. Tipo, dificilmente hoje os tripulantes vão falar que tem um problema técnico. Não porque eles sejam orientados pra isso, entendeu? Às vezes o cara alterna porque um dos sistemas que seja tipo de não derrapância da roda, entendeu? Tá com um sistema inoperante, mas tem os outros 50 ali de sobressalente, que a empresa certifica. Pode pousar que tá na boa. Uhum. Comigo, eu já tive um problema de motor na época que eu tava dando instrução em Jacarepaguá. Tinha ido no voo de instrução, era um voo normal, assim, pra ser feito ali na orla da Barra da Tijuca. E durante a decolagem, o motor deu umas pipocadas lá. Ih, caraca. E é o tal negócio, né? A gente costuma dizer na aviação que quem tem dois tem um, quem tem um tem nenhum, né? Então a gente tava com o motor de instrução, acabou aquele motor, meu amigo. Você que tá num planador feito de lata, né? Uhum. E o planador feito de lata, meu amigo, ele só vai pra um lugar, pra baixo. Então você tem que botar o nariz pro chão, né? Tipo, é uma situação muito, muito desconfortável, pra não dizer escrota, né? Continuar descendo com o avião, por quê? Porque se você continuar puxando ele pra cima, você perde velocidade, você cai que nem uma jaca. Aí vai dar o stall, né? É, exatamente, o efeito do stall. Muito bem. Ah, e anos de simulador, rapaz. É, e dá lá. lá, né? Os apitinhos. Pi, pi, pi, pi, pi. Exatamente. E aí, outro negócio. Eu tive que chegar e, com sorte, fui lá logo no tanque e descobri que o iluminado, meu aluno, não tinha abastecido o tanque direito, né? Meu Deus! A gente tinha um cheque, né? Que era um cheque de equipamento. A gente liga a bomba elétrica de combustível. Então, uma das coisas que o checklist fala, né? Do avião é troque o tanque. Uhum. Que ele é muito da linha de um tanque pro outro. Aí, de repente, uau! O motor voltou. Aí, puta, você sente, né? Que rolou aquele procedimento, né? De troca de cueca, né? Isso que eu ia perguntar, cara. Nessa hora, dá... Nessa hora, o esfíncter dá aquela apertada ali. Não dá certa, não. Porque... Mas você consegue manter o treinamento de fazer os procedimentos tranquilo? Tem que ter sangue frio. É outro critério que a gente sabe que na hora que a gente vai dar a instrução para um elementar, quando eu dava a instrução, você via se o cara levava jeito justamente pela frieza dele lidar com as coisas normais. Então, uhum. A pessoa empolgada no começo e tal, às vezes enjoa um pouco pela natureza do voo e pelo cheiro do óleo também, né? Porque a gente lida muito com lubrificante, né? Uhum. Aí ele tem um cheiro muito ácido, né? Aquele cheiro de enxofre muito forte. E uma das coisas que a gente vê é, primeiro o enjoo, primeiro, segundo, como é que leva o primeiro voo, e terceiro, se o cara tem sangue frio pra aguentar a naba, entendeu? Porque se o cara não tem, meu irmão, o cara vai começar empurrando com a barriga, é um cara que no futuro vai dar problema, entendeu? É foda. Eu quero saber o seguinte, essas histórias que o avião decola e tu tem que voltar porque a filha da p*** esqueceu o compartimento de bagagem aberto. Isso acontece. Cara, se isso acontecer, meu amigo, vai dar um rebuli. Eu conheço essa história da... Ah, é? É. Não tava bem travado, alguma coisa assim, o avião voltou pro galeão. Aí, pau no rabo do cara do carregador lá, meu irmão. Vamos chamar ele na chincha ali e vamos dar um sacode no cara. Pra gente chegar e ter esse problema, meu irmão, e não pressuriza o avião, começa a pitar um monte de na cabine, mal merda. Lembro de um caso de um moleque que foi tentar embarcar no avião no compartimento de carga. Lembro, Corcel Negro 2. Não, o cara morreu congelado. O cara viajou no trem de pouso, pode crer. Morreu congelado. O cara ficou lá pendurado no trem de pouso, desceu o trem, o cara caiu. Aquelas máscaras de oxigênio, vocês já respiraram nelas, assim, pra saber qual é? A máscara dos passageiros, isso é uma coisa que mudou bastante da aviação antiga pra nova. É. Porque na aviação antiga, o oxigênio era baseado em tanque mesmo, né? Aí um gênio botou lá duas pastilhas que quando você funde ela, você cria na realidade um mecanismo on-off, né? E isso trouxe pra aviação. Primeiro que diminuiu o peso das aeronaves. Segundo, criou oxigênio individualizado. E o lado contra dessa história é esse. Essa reação química que gera o oxigênio dos passageiros, ela solta muito calor. Tipo, vai sair fumaça, entendeu? Se você puxar o oxigênio. Mas qual é a da fumaça? Não pode? É feio? Oi? Não, cara, se o avião tá fudendo, cai as máscaras, tu puxa, começa a sair fumaça, aí é fogo, né, cara? Não, mas olha só, presta atenção, essa máscara não serve só pra abafar os gritos? Não. Ele dura uns 13 minutos, aquilo ali. 13 minutos? Ela devia ter um gás do riso, uma parada pra tu desmaiar. Eu acho, sim. Eu preferia que fosse assim. Tu mete aquilo ali, pum, desmaia, foda-se o que acontecer. Porra! Se você tiver com o corpo relaxado, na queda é melhor. É? Eu acho que sim. Não, né? Você não tem que o Batman ele. Relaxa o corpo e apanha e fica tranquilo. Ai, esses são foda. Lá na frente, o oxigênio já é engarrafado, já dura 90 minutos, porque é o tal negócio, né? O passageiro... Que se foda. Aí, o que a gente vai fazer numa... O passageiro que se foda, é isso. Opa, tipo, a questão é a seguinte, não é? Pelo contrário, eles têm a nossa preocupação passar com eles. Então a gente tem 90 minutos, mas a gente vai descer o mais rápido possível para que a gente chegue em torno de 10, 12 mil pés, para que eles possam voltar a respirar sem as máscaras. Porque no duro, se a gente botasse oxigênio por uma hora pela viagem inteira para todo mundo, o avião não saia do chão, entendeu? Aham. Uhum. Cara, eu sempre fui o passageiro mais feliz do mundo, porque eu sempre tive acesso direto ao comandante. Ah, é claro. Ah. Tu é filho do piloto, neto do piloto. Aí eu viajava tranquilaço também, cara. Pô, tranquilo. Você chega assim, dá algum problema, começa a tremer um pouco, você já sai dentro da cabine, abre a porta e fala... Que porra é essa? já pode falar isso. É esse que é a diferença, cara. Você é um passageiro comum, seja da econômica ou da business first, você não tem explicação nenhuma. Não. É a aeromoça com cara de c***, aquele sorriso travado, sabe? O avião sacudindo pra caralho e foda-se, você não vai saber o que tá acontecendo. Não vai. De jeito nenhum. A comissária é uma androide, ela é programada para sorrir. Exatamente. Isso é que dá agonia, cara. O meu problema no avião é antes de entrar nele. Eu fico apreensivo e ansioso. Mas quando eu tô dentro do avião, eu não tenho mais o que fazer, né? Porque antes de entrar, eu posso não ir. Exato. Né? Existe essa possibilidade. É verdade. Mas eu entrei lá, fudeu. Não tem mais dar escândalo pra sair no meio do voo? Aí não tem como, né, cara? Aí eu falar que se cair, foda-se, eu não posso fazer mais nada. Exato, tá certo. É o mesmo pensamento que eu tenho da guerra nuclear. Antigamente eu me preocupava, né, cara? Uhum. Hoje em dia, posso fazer nada, né? Se tiver, se tiver que estourar, estourou, foda-se. Mas eu, em posição de passageiro, eu tenho as mesmas apreensões de passageiro, cara. É que nem quando você tá na direita e a sua mãe tá dirigindo. Exatamente. Você não fica tranquilo, entendeu? Caralho, o cara que é piloto fica apreensivo. Meu irmão, pode ir desesperado. Frente, quem não é piloto, pode... Eu vou desesperado agora. Vou de calmante e de birita, cara. Mas, cara, olha, quando você tá dirigindo o seu carro, você não se garante? Não, mas esse é o meu pensamento também. Se eu tivesse pilotando aquela porra, tava ótimo. Exatamente. Pois é, mas o problema é o seguinte, quando eu não tô pilotando, eu fico apreensivo, mas eu não tô desconfiando dos colegas de trabalho que estão lá, entendeu? Porque realmente a gente não tá sabendo o que tá acontecendo, entendeu? Uhum. E aí, isso dá uma certa insegurança em um nível meio subconsciente, entendeu? A gente fica, entendeu? Aí quando a gente relaxa, quando a gente solta, a gente ouve aquele, sente aquele pulinho do trem de pouso baixando. Entendeu? Mas é a hora que eu relaxo, porque vai descer de qualquer maneira. Mesmo que no final vire uma bola de fogo, tá descendo. Sabe que hoje em dia tá muito mais difícil estar falando de cabine, né? Hoje em dia tá muito mais difícil do passageiro na cabine. Depois do 11 de setembro ficou muito mais complicado. Todas as empresas. Nem criança. Proibido. Criança árabe, não pode. Mas antigamente era um oba-oba, vocês sabem disso. É, era, tu ia lá ganhar asinha e do caralho. Exato. Quem lembra da tiazinha aí? Porra. Quem não lembra, né? Tem uma história clássica aí que tinha uma tripulação, um deles era um colega meu, que tava com a tiazinha na cabine, ele quase errou o finger lá, a posição no Santos Dumont, porque, pô, botou uma borda na cabine, entendeu? Essas mulheres na cabine trazem um problema de segurança de voo gravíssimo, entendeu? Porque a cabine é apertada, né, cara? É. Ela deve esbarrar o rabo em todo mundo. Ah, ela abaixa pra pegar o negócio, ela... Pô, o nego joga tudo no chão, né, cara? Joga broche, caneta... Pega ali pra mim, por favor. Eduardo Spohr, seu avô... Você já contou essa história, eu acho. Seu avô já caiu, certo? Caiu no Caribe, cara, com... Super Constellation na época, era um avião que fazia rota pra Nova York. Eles estavam indo do Rio pra Nova York, só que eles estavam só com a tripulação, não tinha passageiro nenhum, era um avião de carga, um voo de carga. Uhum. Eles estavam indo com o Super Constellation, que é um avião até pra época relativamente grande, né? Eles estavam voando e aí era a hélice do avião, era de hélice, né? E uma das hélices parou. Sem querer interromper, ele caiu na água. Ela caiu na água, é. Ah, então já sei qual é o caso. Pode continuar. Olha só os casos. Aí a hélice com o vento começou a rodar, só que ela se soltou, cara. Aí pegou na outra hélice, estourou as duas. Puta minha... Aí eles falaram, agora não dá pra continuar nem pra planar aqui. Eles foram planando um pouco e aí amerrizaram, né? Que chama assim, amerrizar, que é você aterrissar na água, chama amerrissar, né? Aí amerrissaram no Mar das Caraíbas, ali no Caribe. E aí foi mais ou menos tranquilo, só que assim... Foi engraçado que teve um cara que resolveu ficar na cauda, porque falou, quem fica na cauda é o único que não morre, né? É. Cara, esse foi o único que morreu, cara. Meu caralho. Porque quando o avião desceu, ele ficou um tempo e se partiu ao meio. E a cauda, não sei porquê, foi a cauda que afundou primeiro. Meu Deus. Aí o cara se ferrou, pô. O cara morreu. Aí eles abriram aquelas coisas, né? Só que a sorte que estavam, assim, uma distância da praia, assim, uns 300 metros, mais ou menos. Quer dizer, bem perto, né? Então eles abriram lá as... equipamentos todos lá de bote, aquela história toda. Tinha barracuda pra caramba na área, né? Que... Caraca. Aí jogaram repelente, jogaram tudo, assim. Aí conseguiram. Repelente de barracuda? Puta que pariu. Tem repelente de tubarão também no avião? Manual de operações da Varig ensinava como você espantava um tubarão. Você tinha que dar um soco no nariz dele. Caraca, tinha isso, manual. Cara, o manual de sobrevivência no mar, cara. Agora, tipo, vou te falar, o teu avô é super conhecido na aviação, vou te dizer por quê. Porque nós temos um treinamento chamado beaching, que é o treinamento de todos os aviões tem que ser homologados para planar na água um determinado número de tempo, né? E o manual, pelo menos da Varig que eu conheço, que fala de beaching, um dos grandes contribuidores é seu avô, porque ele é esse caso super constelante que ele foi perdendo uma turbina e só ficou com a turbina 2 ou 1. Né, que é uma das pontas, e conseguiu achar o continente, ele conseguiu ver toda a questão de ondas, cavas e a direção do vento, tem toda uma matemática que na hora do pega pra capar ninguém lembra e ninguém lê, entendeu? Ele foi o único que conseguiu chegar na maior tranquilidade, pousou e realmente só teve um maluco que foi pagar de malandro e foi lá pra trás e morreu, entendeu? E todo mundo saiu bem, entendeu? Mas isso agora, é uma... Agora, a minha avó tava no carro, dirigindo o carro, grávida da minha tia, e escutou no rádio essa parada, falando que caiu um Super Constellation e tal, um tripulante morreu. Aí, cara, ficou maluca, né? É, lógico. Aí, mas aí depois recebeu a notícia e tal. Quando ela chegou lá, lá no Caribe, ele tava numa boa, na piscina, tomando... Marguerita lá, tranquilão. Que ótimo. E eu acho que a camisa dele, se eu não me engano, a camisa dele foi doada para um museu que tinha da Varig. Eu não sei nem mais se tem esse museu da Varig. Pássaros na turbina, essas coisas, isso é um problema real? Isso é um problema real. Isso é um problema que detona muito dinheiro e dá muita apurrenção. Mas temos que nos preocupar, isso. É, porque ali no Galeão, ali no Rio de Janeiro, ali é um urubuzeiro do cacete. É. Mas é onde o cara tem mais incidência em empresa aérea de Bird Strike, né? O nome técnico é esse, Bird Strike, é no Galeão. É mesmo? É por isso que é mais barato voar pro Galeão. É verdade. Eu recebi hoje umas fotos de um Embraer 145 da Força Aérea que deu de cara com o avião, o pássaro entrou na cabine. Bicho. Nossa. Veio com gomes, o urubu veio com tudo dentro da fuselagem. O impacto é uma coisa tão absurda. Cara, imagina o susto do piloto que tá tranquilo, chegando no Galeão, né? O aeroporto, eu acho bonito o Galeão e tal, ele, porra, vou comer um sanduíche caríssimo ali, pá. Né? Olhando pra pista e tal, e pá! Uma merda de um urubu gigante, cara, invadindo a cabine. E eles dão os problemas sérios, porque quebra vidro, se não quebra instrumento de voo, aí, puta, dá um caralho de asa fudido pra gente resolver lá, é chato. Agora, em janeiro, a gente tá falando desses casos, aconteceu um mega evento na aviação mundial. Mega evento é ótimo, foi, né? Cara. Uma reunião. Campos aviões. Foi um acontecimento. Foi um incidente. Um incidente. Certo? Certo. Quando dá desgraça, é acidente. A definição é bem essa mesmo. Foi o pouso na água do Rio Hudson, em Nova York. Puta que pariu. Que foi uma manobra de mestre. Eu brincava que eu pegava aqueles folhetos de avião e eu botava, tava aquele avião boiando na água, todo inteirinho e bonito. Eu falava assim, cara, isso nunca aconteceu. Pronto, tapa na minha boca. Tá lá, tava lá o avião, todo mundo em pezinho na asa esperando o resgate. Não foi tão bonito como você tá descrevendo, mas foi uma parada impressionante mesmo assim. Como assim? Foi bonito pra caralho. Tinha ninguém, todo mundo em pezinho na asa esperando. Ficou. Tá todo mundo encharcado de colete, abraçado na cadeira. Todo mundo cagado, foda. Você olhar assim, né? Tipo, vendo pelo lado humano do acontecimento, né? Os caras que saíram pela saída de emergência da asa, eles pareciam deuses, né? Porque estavam andando em cima da água, né? Sim, em cima da asa. Então foi uma cena surreal. Todo mundo assim, ó, vivendo de novo. Tipo, se o cara tivesse completamente catatônico ali do acontecimento, o cara achou, porra, morri, tô no Rio Hudson, é o céu, caralho, andando na água, entendeu? Então, mas a minha dúvida é o seguinte, ainda não saiu um laudo oficial do incidente, do que aconteceu, mas o que se acredita, né, que realmente a nave recebeu dois pássaros, um em cada turbina. Como é que é? Recebeu dois pássaros? Um pássaro... Você falou, pareceu que a nave recebeu dois pássaros. Dois pássaros entregaram uma coisa. Não, recebeu dois. Duas aves, uma em cada turbina. Duas aves foram engolidas por cada turbina. Uma... Mas o que eu ouvi dizer já nos meus estudos sobre aeronáutica e tal, é que se uma ave for em direção à turbina, ela vai só ser fatiada e sair que nem um picadinho do outro lado. Dá merda no motor. É, o que preliminarmente ficou conferido é que durante a decolagem eles passaram por uma nuvem, né? Como se fossem aves migratórias no meio da coisa de decolagem, e isso teria entrado realmente nas duas turbinas. Nossa. Agora, a falha de duas turbinas no avião, cara, é uma coisa que ele é muito improvável, mas obviamente, como já foi comprovado, não é impossível. Tem que ver também o seguinte, tem uma coisa muito tortuosa aí no meio da história, porque essas turbinas, elas não são para parar quando o pássaro entra ali dentro, entendeu? É o que eu tô falando. Eles podem pegar fogo, eles podem ficar com vibração, você tem que reduzir um pouco a potência, mas ele apagar assim do nada é uma coisa que acontece muito quando você vai entrar em nuvem pesada, uhum. Ou então, tipo, você vai pisar numa pista com muita água, né, com uma lâmina d'água muito forte, e a água entra na turbina e você tem esse fenômeno, se chama flame out. Ah, flame out. Flame out. É o fenômeno pelo qual é como se você, assim, afogou. entendeu? Afogou tipo, o motor. É como se apagasse um piloto do aquecedor. Bateu um vento e apagou o piloto do motor do avião. Entendeu? Atualmente os motores são projetados para não ter esse tipo de problema, entendeu? Mas você está me dizendo que se o avião passar numa nuvem muito pesada, muito densa, a turbina corre o risco de apagar? Ah, ela tem uma possibilidade, um risco de apagar. Puta que me pariu, cara! Puta, eu tranquilo. Mas aí tá. Outro fator que você cria um pouco de confiança é justamente o fator que você não vai ter problema em dois motores ao mesmo tempo. Você vai ligar a ignição, que tem uma igniçãozinha lá, né? Você liga os dois sistemas de centelha e tu vai em frente. Cara, que aquecedor, cara. Agora, tá muito mal explicado isso aí, porque como o americano ele tem essa coisa de terrorismo e tal, não sei o quê, um avião que cai no Rio Hudson, o nego já começa a arrancar os cabelos, né? E sabe sei lá de onde. Uhum. Eu tenho três dúvidas nesse caso. Primeiro é o motivo que realmente fez os dois motores pararem de uma vez só, né? Porque também você tem que olhar pelo contexto do coisa lá. Era inverno, pô, menos não sei quantos graus. Esse métier eu não conheço. Quantas aves ficam voando migratoriamente exatamente na frente do aeroporto, tipo, do lado errado? Peraí, mas o que aconteceu é que o motor, ele desligou. Daí, aí que tá, eu já tenho uma versão diferente. O avião passou por um bando de pássaros. Só que aí você tem que ver o seguinte, pelas fotos que você vê, bando de pássaros quebra vidro em tudo quanto é lugar, inclusive os dianteiros. E não tem vidro dianteiro quebrado, entendeu? É como se você jogasse um monte de pedra num vidro de carro. Ou um monte de pássaro também no vidro de carro, né? Então, da velocidade. Tudo é física newtoniana. Eu já vi um urubu enfiar a cabeça no motor de um Ford. Porra! De um Escort. É isso? Vi, cara. Meu Deus. Sobrou vidro pra contar a história, o urubu? Não, sobrou só as asinhas, cara. A cabeça virou... E o motor do carro também ficou bem fodido. Você não tá fazendo uma pro flamenguista, não, né? O evento de uma aeronave de pousar na água se chama ditching, né? Uhum. Que é você jogar o avião na água. E você tem um vídeo famoso até na internet que quando o nego fala em acidente aéreo, o nego logo põe esse vídeo, né? Que é o vídeo daquele avião africano caindo de asa, né? Isso, que foi sequestrado, né? Isso, exatamente. Que deram a machadada na cabeça do piloto, aquelas coisas todas, entendeu? Só que ele cai, ele vai descendo, só que ele inclina um pouco, a asa quebra e ele se despedaça todo. Exatamente. Quando entra um pássaro na turbina, fudeu a turbina, não tem mais como. Porque eu já vi um avião decolando, tem um vídeo do avião decolando, e de repente a turbina começa a cuspir fogo assim, passou um pássaro e foi sugado. Só que o avião decolou, deu a volta e pousou de novo. Isso, esse é o caso da Thomson Air, é uma empresa canadense. Isso, então, quer dizer, um pássaro entrou na turbina, entrou, perdeu a turbina, não tem como. Isso até no nosso treinamento, principalmente o pessoal inicial, que vai fazer voo de simulador inicial para saber como é que é, eles confundem muito o fogo no motor com a falha do motor. Uhum. Fogo no motor não necessariamente implica do avião perder empuxo. Porque se eu olho pro lado e eu vejo fogo no motor... Caralho, pô, salvem suas vidas. Apesar de estar fogo no motor, o avião tá voando e o motor tá desenvolvendo, ele tá dando empuxo. Isso vai causar um alerta na cabine, o cara vai pensar em cortar. Mas ele não vai comprometer teu voo, pelo menos no primeiro segmento da decolagem, que é o mais crítico, onde ele tem que subir a 1.000 pés acima, entendeu? Uhum. Então, óbvio, se o avião não estiver voando, ele vai manter aquele motor ali pra segurar a onda, entendeu? Mas se o avião estiver tranquilo, ele vai cortar aquele motor, vai botar o procedimento padrão da empresa e da aeronave pra combater aquele fogo, vai fazer. Mas ele segura? O cara consegue chegar e descer com um motor só? Consegue, com um motor só. Toda aeronave é certificada pra isso, né? Pra voar com um motor só. Ah, o problema sim. É quando você perde as duas. Aí, meu amigo, aí não... aí fudeu. Moral da história, né? Melhor um pássaro na mão, né? Do que dois na turbina. Essa ele aprendeu com o pai e com a avó, cara. Exatamente. Essa é piada de Natal. Não, mas sabe que eu já fiz muita cagada, né, cara? Uma vez, quando eu era pequeno, eu acordei de noite, tava meio sonâmbulo, cara. Meu pai tinha arrumado a mala pra voar. Eu abri a mala achando que eu tava abrindo, levantando a negócio da privada. Ai. E fiz tudo lá mesmo, cara. Quando ele acordou, atrasado pra ir pro voo, cara. Que agressão, cara. Que isso, cara. Que horror. Teu pai acordou pra viajar e tinha um cagado na mala dele? Não, mijado. Ah, bom. Ah, que terrível da mesma forma, mas... É pior. Meu Deus, cara. Ainda bem que tu não fechou pra dar descarga, que teu pai só ia ver quando chegasse no local, cara.